09-2, Santos Juana, Prua 3, na Zanice, Setança, Prua. Afirma, 09-2, Prua Norte, para interceptar, Guana 09. 104.000, Guana 7. Santos, aguardando para a descida, mais um minuto. Bona 75, vou utilizar o DCA 2010, livre elétrico, seu da pista 10, na próxima curso localizador. Rádio Alfa, X-Ray Alfa, bom dia para o senhor. Bom dia, senhora. Alfa, X-Ray Alfa, está no pátio 3, sobre o seu reboque para a posição 9 do pátio 1. Alfa, X-Ray Alfa, no pátio 3, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Afirmativo, autorizado o início do reboque, chamada para ingresso no pátio 1, obrigado. Confirme nessa prova orientada ao localizador por Bona 092. Bona 092 para o localizador, direita 100, reparto estabilidade. Direita 100, com direito estabilizado, Bona 092. Vamos 75, completo final, chama a torre, 1-1-8, 9-5. Salvador, ótimo, Bonocet. Bonocet, muito bom dia, tráfego avistado, segue trem, ou autorizado, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Thank you. 49, bom dia, informação ali, mano, guarda a gente, cópia. Justo para 2010, reporte estabilizado. Justo, reportarei, Gonon 092. Gonon 18 do Sul 95, ajuste no 03, Mogô. Pronto, 649, autorizado Porto Seguro, via por Whisky 50, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Videve, aciona 5002, controle 119.8. Por gentileza, faça um check rádio e intensidade 1. E agora como confia? Alto e claro, por gentileza, confirma o nível, o transponder. Autorizado 360, transponder 5002. 649, cotejamento correto no 4, chama pronto. Para pronto, no 649. Gona 092, estabilizado em LS da 10. Bom dia, Gona 092, continue a aproximação aguardando se está livre, ajuste no 013. Gente, no 093. Autorizado, chama táxi. Chama táxi, no 649. 59 ali, mantém, decola, fica autorizado pela torre. Afirma, ali, mantém no 0, 0. 755, solo 33, direita, solo 21, décimo 11. O ano 759 agilizando manobras. Alfa chamando da Juliette, boa noite. O Tecona pediu para Itaparica, no momento na estrada do Farol, em Serra da Bastia, na Boca da Bahia. Guardião 01, Norai, Sucuá, Pouso. Afirma, Pouso, Itaparica. É, sem frequência livre, Guardião 01. 0092, vento 120 grau 08, norte, com motor Jacques, estamos 0. Livre, ponto 990, bom, 0092. Bono 759, decolou agora aos 35, controle 119, decimal 80. Zero a ver, tô boa na 759, pode vir até a volta. Luz, aguarde. Motor, bom dia, boa na 759, decolou a Nadael. Boa na 759, bom dia, contato radar, separou nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, só deu 360, boa na 759. Passo voo no 649, 0 ','','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Alfa 9 Bravo, Alfa, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voa 649, próximo do 1-0 da pista 90. Bom, 649, muito bom dia, autorizado ingresso, decolagem pistona 0, vento 130 graus, 079. Ali, decola pistona 0, voa 649. Azul 4234, coordena para a equipe de sola, chama táxi. Isso foi usado coordenação, chama táxi, eu sou qualquer sustento. Alfa, pronto para ingresso, parte 1. Alfa, X-ray Alfa, aguarda para ingresso. Nativa, X-ray Alfa, na guarda. Luna 092, ingresso Juliette, portão 5, parte 1. Juliette, portão 5, parte 1, no Luna 092. Volume 649, 5002 do transponder, controle 119, decimal 80. 5002, copiou a torre. 5002, nacional 1649, e 1289. Volume 649, 5002. 5002, volume 649, nacional. Controle agora. Nacional 119649. Luna 649, bom dia, contato radar, decolou nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, voo 1649. seu voo no 649? Livre, seguir o voo no 649. Estou na frente dele, está no 649. Para táxi, azul 4234, somos 108 a bordo, altera da Maceió, 3:30. Azul 4234, utilizando táxi, viaje até o ponto de espera, no ponto de espera 118, decimal 95, ajuste no 093, Molu. Centro 03 ajustado, Vila Índia, até o ponto de espera, chama 1895. Obrigado, bom trabalho, azul 4234. Hotel, bom dia, Brasil. Bom dia, solicito autorização de retoque da remota 13 para a posição meia dúzia aqui no site principal. Bom dia, CK 234, autorizado ingresso e decolagem pistola 0, versão no 30 graus 079. Paciente, tome alinhamento de decolagem azul 4234. Zona 759, estamos contra Recife, Ema 3325 e alterne Ema 251. Para Recife, 3325, até 95, ano gol, 9759, pode ser. Azul 4234, decolou agora as 45, controle 1-9-9, decimal 80. Cíntia, 19-8, obrigado, bom trabalho, Azul 4234. Obrigado, vocês também. Zona 649, estamos contra Recife, 13325 e ao término, 1251. 3225251, agora 649. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4234, decolou na Puca, sendo 1.800 pés. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da Puca. 350 na Puca, Azul 4234. 350, Alfa finalizando o reboque para o gate 9, muito obrigado, bom dia. Alfa Alfa, bom dia, grato. Mike Yankee, até autorizado o início do reboque, reporta no término. Ok, autorizado o início do reboque, reportar o término, Mike Yankee, até o... Amanhã 312, bom dia, sereno do espacial, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Duna, cruzada 50, KM 390. Bom dia, sono identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para o nível 060. Descendo para o 060, na chegada a Mari, gol 2199. Salvador, Azul 4234. Tem condições de voar Aracaju? Aliás, Azul 4234. Azul 4234, estamos sempre Recife, 12545. ao término 12685, guardando a Pro de Aracaju. 12545-2025, obrigado, bom trabalho. Manoel 312, busca para 2000 pés, ajuste 1013, autorizada final LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1013, autorizada LS, 1013, 1013. Quatro, gol 219, sobre que dirigiu a Pro 090? Sobre que dirigiu o gol 219, imagem. Salvador, Mike e Yankee Hotel, concluiu o reboque aqui na posição 62. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Bom dia, obrigado. Acelo o código 5023, mantém as condições visuais, aí o chama 013. Autorizado direto rotatória, reporta para descida. frequência para 3.500 pés, como eu estou no Gol. Sol 2199, está autorizado do Uno, desça para 2000 pés, aí chama 013, livre LS, reporte estabilizado. Direto do Uno, 2000 pés, 1013, com 2199. Bom dia, Azul 2796, da Sintosa. 2796, bom dia. Oscar, confere, pronto, Roger. Controle Salvador, muito bom dia, está 3304. Está cruzando 2 para 1,5. Carolina 3304, bom dia, quero identificação, autorizado via chegada BOF, 4000 pés, altíssima 013. 0013, autorizado 4000 via BOF, está 3304. Autorizado 31, pesquisa na curva 1703, após rota do curso. Encontrado a pesquisa 0 com curva esquerda, Puca Jamo Caju. Na cena 5027, 1198 ao controle de Salvador, na Júlia 796. 796, cotejamento correto, no pátio 3, já guarda pronta. Alterado, fechado. 3302, bom dia, 73, pouso exato, chama 0, vento 050 grau 079. Passei travou, livre, pouso 0, chama 392. Código 2192. Vamos ter que deixar a posição dura um pouco à esquerda e tomar proa umas duas milhas antes do Índia Serra para livrar a formação, pode ser? Autorizado. Vitor, autorizado, Vitória da Conquista, nível 280, decola da 17 após o colégio de curva à direita na saída Arbor, Elefa. Transponde 5517, o controle 199, décima 8. 304, só efetuando 500 à direita da roda, você está formado? É o número de vista, 3304. 304. Fernando da Minha Vista, Cotejano do Corrado, confirma o Pátio PLB. 2199, bom dia, tráfego avistado, check-in de pouso 90, vento 040-089. Confirma a avistação com a quanto eu sei. Alfa de LED, portão 02. Alfa de LED, 02, receba 302. Eu vou matar o gol. Salvador de Santa Maria, Sierra na Bandeira. Sierra na Bandeira, Vitor, livre essa não, eu gosto de estar aqui. 610, voo 2199. 2199, ciente, confirmador de grifoso, venta 040 graus, 08. Ciente, ali, grifoso, voo 2199. Bom dia, voo 9095, informação Oscar, seria nossa autorização com fim. Voo 9095, tá pronto, copia. Copia. Voo Salvador, bom dia, o voo 2199, livrou. Voo 9095, informação, alguns segundos pra copia. Ok. 2199, autorizado Alfa. Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol 2199. Gol 0095, pronto? Pronto. 1095 autorizado com fins no 360, via Zulu 21, decola da 10, após decolagem curva à direita na saída Arbor Elefa. Transponder 5032, o controle 1119, decimal 8. Autorizado 360, Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor Elefa. 5032 é o transponder, controle 119, decimal 8. Gol 9095. Gol 9095, protegimento correto, chama pronto para o pushback, acionamento na posição 05. Camarim. Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 917, pronto, Serra 301, pode ser para 2000 pés? Mas tem ainda 4000 devido a uma área proibida de Aracu. Assim, 3304, entrar 4 mil pés, com 1.013, confirma? Assim, agora 1.014. 1.014, agora 3304, tá certo, obrigado. Então, 3304, informa o tráfego 3017 mili, em Papalça 34, cruzando 050 para 3.106, como é? Tá ciente, porém não tem o tráfego aviso 3304. Temos prodiduna, descendo para 4 mil pés. Entre 304 descida até 3506. 3500 até 3304. Mantenha 3.500 inicialmente. Mantenha 3.500, 3304. Agora sim, autoridade 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés para estabilizado, livre LS, 3304, tá? O meu tempo bom se deixa para 1500 pés, já existe agora 1004. Toma 1500 pés, agora 1004, Romeu, até o outro. Eu não quase chama controle 1, 99 de sinal 8, bom dia. Luiz Alagoeta. Bom dia, Tamarra 2 Serra, Luiz Alagoeta. Coluna, sua escuta, Petit Arba. Tamarra 2 Serra, Luiz Alagoeta. Bom dia, contato radar. Suba para o nível 280, cruzado direto elétrico. Direto elétrico, Luiz Alagoeta. Azul 4299, informação em curso é a Papá, tá atrás de cópia. Firmo, informação Papá, seguinte, 3404. Azul 4299, autorizado para Campinas, nível 340, via Alta Zulu 10 por base, após ser conforme rota do plano. Escola da 10, após o colagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5036, controle 199, decimal 8. Autorizado para Campinas, nível 340, via 3010, por base, 3299, quanto de metro correto, tinha uma troca que estiver questionamento no 09. Livre pouso 10, vento 03, 0 grau, 0 meia. Livre pouso 10, 3304 AK. Protocópia. Protocópia 2, 2, 2, 3. Passaria 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolada 10, após decolagem curva direita na saída Árvore, transição Alefa, após direto ao pior, após sair conforme rota do bloco. Transponder 5573, controle 119, sinal 8. Decolada 10, para 10, direita Árvore, Alefa e a pior. Transponder 573, controle 119, 2223. Aproximadamente 25 meses. Após a decolagem curva direita na saída